convenção Farra VIP. Max Ossano, gráfica Brit Max. André CDs, o moral de Bicoara. Sei que tu gosta do brabo quando tu degusta, saia na frente do paredão. Toma a bota da ladrona, 120 BPM, esse hit é maior onda. Toma a bota da ladrona, toma, toma, toma. Princess Boulder, rei do tênis, Cana Calanches. É agora, mãe, vai, vai, vai, vai. Toma, toma, toma, toma. Aqui vem swing, gordinho. Gordinho da língua de com Jesus para o mundo. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Ai, que melzinho é esse, papai? Vitinho! Tem que fazer o trenzinho, tem que fazer o trenzinho da alegria, tem que fazer o trenzinho aqui. Bela grife! Sai da caixa d'água, tamo junto! Alô WC, alô Playboy! Pé do posto presidente, alô Beto! Alô força! Qual o nome da hamburgueria mesmo que eu me esqueci? Eu quero salar aqui! Beto Augusto, pronto! Que tu gosta do brabo quando tu degusta, saia na frente do paredão. Toma bota da ladrona, 120 BPM, esse hit é maior onda. Toma bota da ladrona, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Sai! Isso.